Plancar 667. Rádio Nossa Senhora do Socorro Limitada. 1570 kHz com 1000 watts de potência. Estúdios na rua Doutor Vicente Dana, 473 Centro, Socorro, Estado de São Paulo. Rádio Socorro. Bom mesmo é estar na sua companhia. Agora você ouve aqui na Rádio Socorro, Ave Maria, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para sermos dignos da promessa de Cristo. Amém. Santuário Bom Jesus. Outras formas de comprar as adesões são diretamente com as comunidades, setores ouvintes pastorais e no próprio santuário após a celebração das missas. Para conferir o cardápio, acesse nosso site raizsocorro.com.br e consulte a aba notícias. O país convida a população para participar do programa Raízes de Música.